a cruz e a espada. Consciência tá pesando a tonelada por ter que decidir se ficar com vocês ou partir. Tô dividido, coração agora tá no prejuízo. Quer que eu faça pra esquecer de uma vez? Se existe sentimento entre eu e vocês, como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três, alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex. Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três, alguém aí vai virar ex, alguém aí vai virar ex. Alguém vai virar ex. Tá complicado. Trisal tá complicado. Vamos embora! Meu nome é Kart. Sobrenome é logo. Eu tô entre a cruz e a espada. Consciência tá pesando a tonelada por ter que decidir de ficar com vocês ou partir. Tô dividido, coração agora tá no prejuízo. Quer que eu faça pra esquecer de uma vez? Se existe sentimento entre eu e vocês, como é que faz amor em paz?